Stefano do Marajó, a carroça da saudade. Que é isso? Essa mulher já dominou minha mãe. Eu sei que você fala por aí que não, jura que é de pedra o seu coração, mas na madrugada vem me procurar. Eu era só um lance, uma distração. O meu corpo era sua diversão. O nosso combinado era não ligar. Mas tá sentindo falta da cama amarrotada, das roupas pela casa, do cheiro do amor no ar, do cheiro do amor no ar. Caiu na madrugada, viu que tava errada, tá desesperada, louca pra me encontrar. Então bebe, vem me procura. Então bebe, vem! Bora, Joyce! Banda Açaí Pimenta! Chega mais pra cantar esse sucesso juntinho comigo! Obrigada, meu amigo Robson dos teclados da banda New Batidão! A rocha que tá ardendo! Eu sei que você fala por aí que não, e jura que é de pedra o meu coração, mas na madrugada vem me procurar. Eu era só um lance, uma distração. O meu corpo era sua diversão. O nosso combinado era não ligar. Olha que tá sentindo falta da cama amarrotada, das roupas pela casa, do cheiro do amor no ar, cheiro do amor no ar. Olha, caiu na madrugada e viu que tava errado, tá desesperado, tá louco pra me encontrar. Então bebe, vem me procurar. Olha que tá sentindo falta da amarrotada, das roupas pela casa, do cheiro do amor no ar, do cheiro do amor no ar.